homens e mulheres de ação. Pois pra eles tem uma tarefa especial. Eu desejo ser obreiro dessa causa do Senhor. Espalhando onde quer que for.